num rio que desapareceu onde um braço teu me procura. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Meu amor, eu e tu, que o amor, meu amor, é um nu contra um nu. Tu e eu, meu amor, eu e tu, que o amor, meu amor, é um nu contra um nu. Nua mão que segura, outra mão que lhe é dada, nua suave ternura, na face apaixonada. Nua estrela mais pura, nos olhos da amada, nua ânsia insegura de uma boca beijada. Tu e eu, meu amor, eu e tu, que o amor, é o nu contra o nu. Tu e eu, meu amor, meu amor, eu e tu, que o amor, é um nu contra um nu. Nu a dor e o prazer, e o riso que constrói, e a lágrima sentida, porque a morte destrói. Nu corpo ao descer, à terra por onde vai, meu amor, que ao nascer, nos nascemos para a vida. Meu amor, eu e tu, que o amor, é um nu contra um nu. Tu e eu, meu amor, eu e tu, que o amor, é um nu contra um nu. Nua mão que segura, outra mão que lhe é dada, nua suave ternura, na face apaixonada. Nua estrela mais pura, nos olhos da amada, nua ânsia insegura de uma boca beijada. Tu e eu, meu amor, eu e tu, que o amor, é o nu contra o nu. Tu e eu, meu amor, eu e tu, que o amor, é um nu contra um nu. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. Caiu silêncio nos ombros e a luz impura até doer. o mar. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente o amor, é urgente o amor. Canal 2. Já tem um souvenir, não tem um souvenir, um souvenir de Portugal. Mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é fabrico nacional. E levo um souvenir para se prevenir contra a saudade habitual. Um souvenir, um supra souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir, temos muito, é só pedir. Souvenirs é o que há mais. Temos rendas, madeirais, anéis, tapetes, arraiais. Muito galo, rococó, de Barcelos e não só. Pão de mone e pão de ló. E temos trouxas de ovos, e temos trouxas novos. São souvenirs de Portugal. Já tenho um souvenir, não tenho um souvenir, um souvenir de Portugal. Mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é de fabrico. E levo um souvenir para se prevenir contra a saudade habitual. Um souvenir, um supra-souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir, compre logo, não embire. Temos vinhos e melões, avarias, caminhões e morenaças, morenões. Tanta praia que praia. Um souvenir para Hoje te vos casar, unindo os vossos corações. Nasceu o vosso casamento neste dia a brilhar. Os dois num só pensamento, unidos para vos casar. Nasceu a paz e laranjas por apanhar. passar todo o dia tenho água. Depois o verde que se ganha ou que se perde quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Suor do rosto para pisar e ver o mosto nos lagar do bom caminho, nos lagar do bom caminho. Assim cuidado faz-se o sonho fermentado, generoso como o vinho, generoso como o vinho. E pelo rio vai dourado o nosso brilho, nos rabelos de uma vida, nos rabelos de uma vida. E para o mundo vão garrafas cá do fundo, de uma gente e vai descida, de uma gente e vai descida. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, à ladeira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, na ladeira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Por isso há festa, não há gente como esta, quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão. Vem a fanfarra e os miúdos algazarra, mais o povo que se agarra para passar a procissão. Atletas, corredores de bicicletas e palavras indiscretas na boca de algum rapaz. E as barracas, mais os cortes nas casacas, os conjuntos, as ressacas e outro brinde que se faz. Vinho do Porto, vou servi-lo neste cálice, alicerce da amizade em Portugal. É o conforto do amor tomado aos tragos que trazemos por vontade em Portugal. Se nós quisermos entornar a pequenez, se nós soubermos ser amigos desta vez, não há champanhe que nos ganhe, nem ninguém que nos apanhe, porque o vinho é português. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, na ladeira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, na ladeira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, na ladeira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, na ladeira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Canal 2 da Antena Web. Oh, montes erguidos, deixai-os cair, deixai-os sumir e ser destruídos, pois maus sentidos me dão tanta guerra por ver minha terra. ribeiras do mar que tendes mudanças, as minhas lembranças deixai-as passar, deixai-as tornar, dar novas da terra que dá tanta guerra. O sol escurece, a noite se vem, meus olhos, meu bem, já não aparece. Mais cedo anoitece, há quem desta serra que na minha terra. No claro luar, à luz do sol forte, todos mesma sorte não te encontrar. Eu hei de acabar comigo esta serra, também minha terra. Há quem desta serra que na minha terra. Canal 2 da Antena Web. Sabemos que é tão fácil deixar o amor morrer, cair na tentação de um outro alguém queremos ter. Sei que ela te promete, mesmo sem poder cumprir, paixão e amor eterno, mas só paixão vais conseguir. Sabes que essa fase acaba e vem um lado negro, que ela até agora tem escondido para meu desespero. Diz-me que me queres, diz que não me vais deixar. Diz-me que preferes quem em casa te quer amar. Diz-me que não vais cair nesses truques tão banais. Diz que me preferes a esses momentos carnais. Oh, oh, oh. Sei que ela te vai dizer que é bem melhor do que eu. Se ela fosse a tal mulher, não diria mal do que hoje é teu. Bem, te quero dar tudo aquilo a que tens direito. Não desistas de nós só por pensar que o que temos não é perfeito. Acredita no que digo, no amor são precisos dois. Prende-me em teus braços, não pensemos no depois. Diz-me que me queres, diz que não me vais deixar. Diz-me que preferes quem em casa te quer amar. Diz-me que não vais cair nesses truques tão banais. Diz que me preferes a esses momentos carnais. Oh, faça bem ao escudo que és. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão os jardins do teu beijo. Mas sinto que sabes, que sentes também, que num dia maior serás trapézio sem rede, pairar sobre o mundo em tudo que vais. Que hoje acordei e lembrei-me, sou uma água feiticeira, que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nua, nua, numa chama minha e tua. Desconfio que ainda não reparaste que o teu destino foi inventado por jadiscos estragados, aos quais te vais mudando. E todo o teu planeamento estratégico de sincronização do coração são leis como paredes e tetos, cujos vidros vais pisando. sei, o dia em que acordares por cima de todos os teus números, raízes quadradas de somas subtraídas, sempre com a mesma solução. Não podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto mimado e à palma da tua mão. É que hoje acordei e lembrei-me, sou mago, feiticeiro, que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nu. Sem pedir autorização por escrito ao sindicato dos deuses, mas não fui eu que te escolhi. Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos, pedaço de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. Que hoje acordei na mãe, sou mago, feiticeiro. Pinto nua, nua, numa chama minha e tua, numa chama minha e tua. Andava luz a alguém, o tiro passou-me ao lado. Se não te deste a ninguém, magoaste alguém, a mim passou-me ao lado, a mim passou-me ao lado. Fique em sintonia com o canal 2. Amei-te nas horas maldosas de mim, esqueci-me que o gesto era fantasia. Rebentei de escolhas, inventos e artes, tudo o que quiseste e tudo o que eu queria. Não agarro perdas, não agarro danos, teu corpo é uma tela por onde navego. Falo avogando por mares e oceanos, para lá de tudo aquilo que não nego. Em tua pele navego, em tua pele me encanto, em tua pele navego e desenho espanto. Em tua pele navego, em tua pele me encanto, em tua pele navego e desenho espanto. E brinco contigo como quem reclama a posse completa de coisas demais, o gozo absoluto, o gesto e a trama de histórias de ganchas e de samurais, histórias de deusas, de lendas de vento. Em ti deu lodeu, deixará por mim como vestal grega no melhor momento. Não há maior gozo que viver assim. Em tua pele navego, em tua pele me encanto, em tua pele navego e desenho espanto. Em tua pele navego, em tua pele me encanto, em tua pele navego e desenho espanto. Thank you. como escrava e rainha, como feiticeira. Nas horas de breu, nas horas de excesso, não prometo a terra, não prometo o céu, mas prometo tudo aquilo que não peço. E diz-me afinal, nas ilhas de amor, na nuvem da noite, mais noite que houver, na matriz perdida de um ato maior, se alguma vez foste tão mulher. Em tua pele navego, em tua pele me encanto, em tua pele navego e desenho espanto. Em tua pele navego, em tua pele me encanto, em tua pele navego e desenho espanto. Estava uma palavra, desculpa e nada mais, e eu assim ficava. Mas teu orgulho foi demais, não era o teu silêncio a resposta que eu pedia. Estava uma palavra, eu não ia. Estava que pedisses, eu acabava por não ir. Estava que eu ouvisse aquilo que eu queria ouvir. Estava uma palavra.